Bravo 146, Senegal no 019, autorizado pouso no 0, vento 100 graus, nós demais. Fim de pouso, tá, 9146. Câmera 310, agora com centro Recife, frequência 126.85, até em 125.45. Puxa, câmera 310. Puxa, com centro Recife, câmera 310. Contact Recife Center, frequency 126, decimal 85. Puxa, câmera 125, decimal 45. Quatro, desça via para 2003. A gente altima que o governo não vai estar utilizando o final de ano, só que o governo vai estabilizar, não é 344. 344, desça no via 2003, desça lá, vai estabilizar na 3. Vamos, dar o voo 344. vista, low 1-3-4-4. 3-4-4, autorizado, sinal LF, chame a Turre, salvador, frequência, número 8, decimal, 9, senhor. 3-4-5-7-7. Torre Salvador, boa noite, 1-3-4-4, Sua Estrela de Aceração. 1-3-4-4, Capo do Estado, altímetro 1-0-1-9, o vento é 1-0-0, uma centena com 1-0-9, com 10 nós, por autorizado, 1-0. Telefone 1-0-0, vem para a nave, 1-3-4-4. Chamando a 3-3, oceano identificação, desceu via, chegada golfe, para 4-3, ajuste altímetro, 1-0-9. Parte final do procedimento de essa cruz para pouso na 1-0. Chamando a 3-3. 0 graus com 0,9 nós. Iniciando a decolagem para 3. 3, 3, 3. Decolo 5-1 no controle em Salvador, 120, decima 8, tomou foi, boa noite. 208, boa noite, bom trabalho com vocês. Salvador, boa noite, tá 3-8-5, salvo 1, cruzando o vidro, viado. 3-8-5, contato radar na decolagem, subo via São 1, para nível de voo 340. Via São 1, 340. Observe o início do táxi no Embraer da Azul, após ingressar Juliette, portão 04. Posição 107 a bordo, zona 07, alterna. Ribeirão Preto, autônomo de 4 horas e 35 minutos. Direita vem de Alfa, até o ponto espera 10, ponto espera reforço, pronto, ponto metrô 10, 19, 04405. Direita via Índia e Alfa, ponte espera 10, reporta pronto, ajustado agora no 019, o azul, 4405, grato. 344, confirmando Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, no 344. Ação de identificação dessa via, chegada com média de ONU para o nível de voo 050, altímetro no 09. Mais autorizado. Tietê do Azul 4405. Tietê. Bate o Uno, a Índia está com espera do 1-0, reforçando com espera da 10 pronto. Bom 096, altímetro 1-0, 1-9. Gente, bate o Uno, Índia, não pode esperar da 10, o portal está pronto, gol 1-0-9-0. 2-4-0-5, decola 5-7, controle em 2-0, decima 8, tá bom, boa noite. 2-0-8, obrigado, azul 4-4-0-5, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4405, decolou, passando 1500, perfil da Sanvo, Leda Mótima. Azul 4405, contato radar na decolagem, subavia, saída Sanvo 1 para nível de voo 320. Subavia Sanvo 1 para nível de voo 320, azul 4405, graças. Transito no 5, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alternado 123, decimal 1, para solicitação de Mótima. Vai chamar em Recife 2835 238, boa noite. Boa noite, vovô. Obrigado, bom trabalho aí. Boa. Tânia 3-3, terça via para 2-3, ajuste altímetro 1-0, pelo 9, está autorizado pela EGS, aposta ao calibrador estabilizado. primeiro, decolo 01, controle 120, destino 8, bom voo, boa noite. 08, boa noite, 096. Prole 096, 0.000 PS, bem 100. 096, contato radar na decolagem, suba via Sergamomo para nível de voo 370. Como para o 370, 1.096. Para 3305, desça para 3.000 pés, número 2 aproximação, o ajuste de altímetro 019, 3305. Desça para 3.000 pés, tá? Para 3305. Pode descer sem restrições? Negativas, está cancelado aí, sem resultado, 3305. Ok, obrigado, 3.000 agora. Desça para 2.000 pés, está autorizado o sinal do S, com o localizador estabilizado. Pressão número 5. Tráfego com o número 1, um, está passando a pressão de 1 no momento. 1.60 de graus. Paciente, o tráfego à frente da 330. É a 3.3, estabilizado na LS, pessoal. 3.3, autorizado o sinal do S, agora é 14, 1.8, 7.9, 5. 405, chama o centro Recife, frequência 28.35. Centro Recife, 2835, chama o 4405, obrigado, boa noite. Boa noite, chamo. 4298, a sua identificação dessa via chegada do Med 1 para nível de voo 050, altímetro no 019. Boa noite, voo 1973, Centro Azul. Boa noite, voo 973, para o Galeão, Serra Bravo, Lima, aprovado nível de voo 36200. Eu vi após o voo 44, até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após o P November, 857, até Moro Sul, após conforme rota. Decola da 10, curva direita, saída, Sanvo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar, 1. Sanvo 1, após Leda, depois direto Doclo. Delta Oscar, Kilo Lima Uniforme. Aciona 5015, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, conforme a nota do plano. Eu presumo 44, ponto seguro, é por novembro 8, 23, decimal 8. Nicola da 10, São João 1, Leda Doclo. 5015 é o transponder, 1208 é o controle, voo 1973. Correto, portão 4, chame pronto, Bruno 973. Fora, Rússia. ordem com Solos 1-2, à direita, taxiway E, prossiga a folha da minha escuta via Alfa e Juliette, o portão 05. Via Eco Alfa, Juliette, para o portão 05, na sua escuta, 3305. Boa noite. Boa noite. E até daqui a pouco. Desça para 2010, autorizado o sinal LF, reporte no localizador estabilizado. Azul 4098. America 230, Carson request to Miami 811, ready to copy. Union America 230, good to Miami. Kilo Mike India Alpha, flight level 360, via Echo 020, to Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7, to Bravo Echo Lima, and then Upper Golf 449. And then, according your flight plan route, after departure, runway 10 after departure, left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, with Nanning transition, November Echo, November India Mike, Nanning transition, Skok 5023, encontrou departure frequency 120.80. Okay, America 330, to Miami. via Upper Zulu 20360 on the flight levels. Seraphina, Upper Zulu 7, Baleen, Upper Golf 449, flight plan route. After departure left turn, Momo departure minimum transition, squadron 5023, departure 120.8. Rex 4, Rex America 230, stand 1-1 with March, wind merge, push and start. I will go. Bravo, passo para o Pernambuco. Abril 98, autorizado o sinal LS, chama 3, Romeo 8, de Malandro 5. Voltando para o Sistema. Salvador, boa noite, Azul 4, 2, 9, 8, estabilizado em LS. Metrônomo 019, vento 100 graus, uma centena com 08 nós, tempo autorizado, pistão 0. Fechando de fusão 0, azul 4, 0. Está 9147, pronto, Copa Brasília, sem estar informação aqui. Está 9147, copiou 320 para Brasília. Copia. Está 9147, autorizado Brasília, nível de voo 320, via para Zulu 17, após passar com o nome rota. Colada 10, curva direita, após decolagem, saída Arbor 1, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo 1. Transição Eletro. Aciona transponder 5025, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Brasília, 320 para Zulu 17. Decolda 10, curva direita, Arbor 1, transição Eletro. 5025 transponder 208, controle. Mais 9147 no portão 7, me pronto para o Chubeco Sinometro. Acionar 9147. 4, à direita na minha escuta, via Foxtrot. Alfa. Juliette, portão 03. Foxtrot, Alfa, portão 03, aos 2428. Salvador, voo 1973104, para todos os pegos do Sana. 98, agora reautorizado, é a importância da Juliette. Acho que a Juliette é do Antônio Madeira. 973, portão 4, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 973. 673, ponto 010, pronto. Alvo 73 autorizado, em área decolar, pistão no zero, o vento é 1000 graus, uma centena com 08 nós. Vento em área decolar da 1009. India to holding point 1010. Report at the holding point. Ready for departure. Altimeter 1019. Okay, 1019 to the India holding point. Dessa via, chegada por meio de ônibus para nível de voo 050, ajuste de altímetro 109. Voo 38, aciona identificação dessa via, chegada por meio para nível 060, altímetro 109. Número 2 na aproximação, 1170. 0, clear to line up and take off for 10. The wind is 100 degrees, wind 08 knots. Clear to line up and take off, runway 10, American 230. Se for 1000 feet, eu te meto no 019. Eu fiz o 10, que é Taubaté, Tango Bravo Eco, fiz conforme rota. Decolada 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa 90, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após rua Leiber e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5030, controle Salvador, 120, decimal 8. Correto, acionamento 3, 1, 3, portão 02, chame pronto, pushback, acionamento.